alkışını sallanmaya Quem vem lá, quem vem, hein? Traz o bem, traz o mal. Nuvem de chuva encarregada que tá pra cobrir meu sol. Me conhece como meu pai, me tem perto como um amigo. Me ama como minha mãe, me odeia como inimigo. Sanguinário, boladão, como as Farc e o Iraque. Olhos no fundo, obscuro, como viciado em crack. Me cerca, me sonda, só pra meu ouvido, como assobi. Tô puto, só vejo esbuto que me causa arrepi. Sua voz embaça, não passa, me amassa, músculo. Amortece, minha cabeça enfraqueja, minha alma enfraquece. Imagens da primeira onda, dropado o primeiro baque. Me sinto em campo aberto, vulnerável aos ataques. Tô com frio, tô com fome, mas minha fome é de rap. De ver as rodas de break, lotando as festas mais black. Não é pra entender, é pra sentir, não sentiu, escreve. Escrevo minhas rimas e minhas rimas me descreve. Entre prece e oração, muitos vêm, muitos vão. E a alta quantidade tem baixa disposição. São muitos minhas bênçãos, sei que anjos me sondam. Mas isso me faz crer que demônios também me rondam. Corpo deitado, olho meu rosário ao meu lado pendurado. Ainda posso ver os vultos se apago a luz do quarto. Em cima o candelabro, eu entre as cobertas quietinho. Com aquele pressentimento que aqui não tô sozinho. De joelho sirvo o rei e presto compreensão. Fui errado, mas meus pecados foi de bom coração. Se pra mais que boa ação ou só pecado em vão. Pode deixar que acerto tudo no dia do Armagedon. Mas ainda não, tô firmão, tô vivão, vou debater pro pra fuder, enquanto sentir meu peito bater. Me fecho com minhas neuroses, minhas leis são anônimos. Essa noite eu vou passar exorcizando meus demônios, mano. Eu dei o gelo no que faria pior. Pra compensar me dediquei ao que faria melhor. Entre amigos e olhares de felicidade, tá aqui, é como se nada mais me incomodasse. Passei tanto tempo trancado, mas nunca ganhei. Que a prisão que eu me tranquei foi a que eu mesmo criei. Vegetei, falsas ilusões, de perdidos pendões. Mas hoje sim, sinto que isso fez parte das minhas ações. Fiquei muito tempo sem abraço e sem dar a mão. Perdi o calor humano de muito dos meus irmãos. Hoje busco a essência, um rosto na multidão. Ando descalço e como é bom sentir o gelado do chão. Não volto pra mesma cena de quando eu tinha 7, pensa. 13 anos se passou e eu não vi a diferença. Alguns foram pra tranca, outros foram pra vale. Os que ficaram é o bastante pra tornar minha vida rara.